depois eu falo. Agora vamos a cópia, né? Tá aí não, mas que pode. Agora o George Harrison. My sweet Lord. você ouviu aí o plágio, né, de My Sweet Lord. Em cima do Riss of Fine das Chifres. E o nome da Chifre também é My Sweet Lord? Não, né? Não. É Riss of Fine. Ele é o fino, ele é o bom, é, ele é o legal. É o fino, é que nem o sossego. O sossego é o fino. Agora, a música do... Alô, Gomide, todo Gomide vai gostar da música, que ele é fã do Tião Bob, Carreiro. Tião Carreiro, é. É, o Bob gravou a música do Tião Carreiro, muito boa. Eu gravei, né, uma música do Tião Carreiro, essa ousadinha, né? A gente, o cantor popular, gravar música sertaneja. O Raul, vem cá. Dupla, né? É. E até aproveito a oportunidade para dar um alô para uma ouvinte sua, que é a Celeste, que é grande fã, né? Não. Desejando que ela se recupere de uma enfermidade, né? E vamos oferecer essa música para ela. Peço licença para os seus ouvintes. Tá legal. Tá não, bom? Não, o Raul, não, é que eu queria falar com você um negócio, eu não podia falar que estava no ar, né? Hoje domingo, né? O nosso programa aqui, muita gente aqui. E os ouvintes não sabem que você está aqui. Você precisa dar uns alôs para os nossos ouvintes aí. Você prepara uns aí? Tá legal. E essa música você gravou quando? Essa música eu gravei, foi uma produção do Tony Campello. Eu gravei em 86, por aí. 86, né? É. E agora a gente, eu só fiz... Você regravou? Não regravei. Eu fiz uma compilagem para colecionador, né? Ah, então incluí no você disco. Você está lançando dois discos de músicas originais. É, né? Só para colecionador. Sabe que eu sou contra a regravação. Esse é original. Esse é original. O maior cantor do mundo, quando regrava, eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu, como programador, acho que o ouvinte não gosta. Porque música é emoção, né? E também o subconsciente fica aquele arranjo no subconsciente do ouvinte, exatamente, né? Então ele ouve a mesma música. Né? É, ele se sente traído, né? Realmente. Ele ouve a mesma música. Ele diz, não, mas não era assim que eu queria ouvir. É verdade, né? É verdade. Inclusive, uma particularidade. Eu e o Serginho. E somos amigos há muitos anos, o Sérgio de Freitas e eu, somos especializados em música internacional, que é o nosso forte. Nós temos tanta memória que você coloca o disco, ele dá pá, pá, pá, eu falo, já não é original. A gente conhece, é impressionante. E eles vendem nos Estados Unidos, eu comprei CDs. Chega aqui, eu fico louco, tá escrito que é tudo original, você vai tocar, é regravação. Dá vontade de morrer, porque você paga e não é enganado, né? O Raul, qual é o nome daquele... foi Zé Rodrigues, né, que esteve aqui? Aí eu mostrei uma música do Zé Rodrigues. Eu vi uma música aqui de um cara que tem muito futuro. Aí eu pus a música de fundo, Zé Rodrigues, né? Ele falou, não, mas não é... Essa música não é a original, não. Eu digo, não, não é... Então me traz original. Ele disse, não, toca essa que tá melhor. Tá melhor pra ele. Teve um outro que veio aqui e falou que... Onde é que vocês arranjaram essa música? Hã? Quem? Hã? Juca Chaves. Ah, Juca Chaves. Lembra de Por Quem Sonha Ana Maria? Sim, muito bonito. Muito bonito, por sinal. Nós temos com a gravação que o Juca... falou que não sabe onde é que ele gravou aquela música, não. Não lembro de ter gravado, não, né? Bom, mas vamos tocar. Como é o nome da música? Hoje Eu Não Posso Ir, né? Que é uma produção do Tony Campello. Foi gravado lá no Mostre, no estúdio do Mostre, lá do Oswaldinho. No Oswaldinho? É, no estúdio de Oito Canais. O Oswaldinho ainda, tá, né, me devendo um almoço. Mim e o Sérgio de Freitas. É isso aí. Só ligar e marcar. E aquela que você tocou também na noite, você vai, tem uma particularidade, né? É o primeiro arranjo para cantor do Daniel Salinas. O Salinas? Isso. Foi o primeiro arranjo para cantor. Que ano foi? Foi em 1966. Então foi. Então foi. Então foi porque o segundo foi o Roberto Leal, eu que escolhi. Eu levei o Leal lá. Ele eu arrebita. É, porque naquela época, é. Só quem fazia arranjo na RG era o Shapiro, né? Era o Shapiro que determinava, né? É. Era só aquele argentino, como é que chama, velho, aquele argentino lá? Lá na Fieta. Já está no andar de cima. Está no andar de cima, então, com todo respeito, eu falei, seu Henrique, eu não quero lá na Fieta, não. Aí levei o Salino, né? E o Salino, inclusive, houve o falecido Ramalho Neto, né, que foi o meu contador. O Ramalho, O Ramalho Neto, eu falei, o Ramalho, eu queria um maestro novo para quem é? O Daniel Salinas. Que Daniel Salinas? Quem é esse cara? Quem é esse cara, né? Ele morava na Zona Sul, né? É, ele mora aqui na... Ele morava na Zona Sul. Ele morava lá para aquele lado do grupo. Exatamente, aí o Ramalho Neto... Ó, vamos empenhar seu emprego se não fizer certo. Arranjador novo, né? Então vamos lá. Tocaremos. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui. Quantas meninas bonitas eu vejo aqui do meu lado. Esta noite ninguém dorme, todo mundo acordado. Na hora da despedida, aí que a menina chora. Nos meus braços vai dizendo: meu amor, não vai embora. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa, eu vou por aqui. Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui. Tendo amor e saúde, da vida eu não reclamo. Eu amo a vida que levo, levo a vida que amo. Ganhei o ouro do sol, ganhei a prata da lua. Estou ganhando amor de quem mora nessa rua. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito dessa casa, eu vou ficar por aqui. Gostei muito dessa casa, eu vou. ZYK 656, 1150 kHz. Quem gosta de rádio, ouve a Tupi. Rádio é a voz da comunicação que faz a cabeça e o coração. Tupi é a rádio que fala aquilo que eu gosto de ouvir. Tupi é o tempo, é a vida, é o rádio pra você sorrir. E você, todo dia, na maior sintonia. Super Rádio Tupi. Na edição de março, a revista Ele Era traz um ensaio imperdível, com duas morenas muito sensuais. Conheça mais sobre essas irmãs gêmeas fascinantes. Leia também dicas sobre a gastronomia afrodisíaca, comidas que despertam o seu apetite sexual. E ainda, aprenda nesta edição tudo o que você precisa saber sobre elas. E uma reportagem sobre as novas bonecas infláveis, que parecem mulheres de verdade. Tudo isso e muito mais na revista Ele e Ela. Revista Ele e Ela, já nas bancas. Super Rádio Tupi. A Tupi AM vai te dar dezenas de ovos de Páscoa. Fique ligado aqui e saiba como participar. Quando a pesquisa é de audiência, o povo de São Paulo revela sua preferência. Estamos aqui nas ruas de São Paulo para saber a rádio preferida do ouvinte. Você, qual seu nome? Meu nome é Lidiane, sou de Cerqueira César. Por onde eu passo, só escuto a rádio Tupi AM, a melhor rádio do Brasil. Meu nome é Cristina, moro em Jabaquara. Aqui na minha casa é Tupi AM, de manhã, de tarde e de noite. Super Rádio Tupi, a rádio mais falada, cada dia mais ouvida. Tupi AM, eu só ouço a Tupi AM. Eu só ouço a Rádio Tupi AM. Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o mesmo lugar. Renan, está na frente, você não é transparente. Ô, Sossego, você sabia que saiu a revista Forbes, fez uma sacanagem lá, diz o Fidel que era sacanagem, diz que ele tinha 150 milhões de dólares de fortuna, não foi isso, Raul? 150 milhões de dólares. Tem uma nota aqui do Fidel, é o seguinte, agora a Forbes, Fidel Castro garante, tenho o mesmo salário há 44 anos. Precisa saber quanto é também, né? Sim, também que ele não conta, né? Ele não conta. Ele fala o mesmo salário. É, depende, se é salário mínimo, é uma coisa. Agora, se é 1 milhão, 44 anos, é 1 milhão por mês, é multiplico por 12 aí, né? Deixa eu ver aqui. O presidente de Cuba, eu acho gozado, os jornalistas brasileiros, a maioria é simpatizante do Fidel. Ah, né? São puxa-saco dele. Geralmente é simpatizante. Eles põem presidente Fidel Castro, né? Ditador Fidel Castro. Já o Pinochet, eles chamam ditador sanguinário isso, Pinochet, né? Isso. Porque é de direita, né? Claro. Como o Fidel não é, ele pode matar à vontade que é presidente, né? É. E querido, os caras beijam a barba dele, a boca, tudo. É. Fidel Castro garantiu que não tem um dólar e que mantém o mesmo salário há 44 anos atrás. Acusou ainda a revista Forbes de mentir por atribuir a ele a fortuna de 150 milhões. Ele falou, uma revista ridícula por aí me coloca entre os mais ricos do mundo. Eu rio. Na verdade, eu não tenho um dólar, disse. É, hã? Um dólar não tem, não. Claro, tem um milhão, né? Numa entrevista que ele deu a um canal chileno, né? Ele falou, em 1997, a Forbes atribuiu a Fidel fortuna de 1 bilhão e 400 milhões. É sinal que ele pôs o resto na Suíça, né? Provavelmente tá mocoseado lá. Agora, vem cá, isso aí... Não é só o Fidel Castro, qualquer ditador, qualquer cidadão qualquer... que seja presidente de um país, presidente ele de um ganha país, uma grana, imagina que não ganha. Ele tem dinheiro fora, porque de repente dá um revertério aí, o cara tem que sair correndo, e vai é que... pedir dinheiro para quem? Para titia, para vovó? Não vai, ele tem que ter a grana dele, né? Tem que ter um mocó separado. Né? E grande, né? O Saddam Hussein tinha 50 bilhões... bilhões de dólares. Aí o americano fez um acordo, olha, você se entrega É, a gente dá 5 bilhões, diz que sumiu com você e a gente fica com 45. E aumentamos o nosso caixa. Não é? O seu amigo Bush. É? Seu é. Amigo Bush. É, não, eles fazem essa jogada mesmo. Não tem uma notícia aí de que o Bin Laden é agente da CIA? Não saiu essa notícia, Raul? Não saiu? É porque eu estava em todos os jornais. É, o braço direito do Bin Laden está cercado. Até agora só cercaram o braço direito. É, o esquerdo está livre. O resto do corpo está livre, né? E o Tony Blair podia pôr o James Bond lá, né, rapaz? Ele não descobre tudo? Estão reclamando, Raul. Estão reclamando aí que o Raul, a voz bonita do filho do Mauro de Alencar, não está falando. É... Tem muita gente aqui. Está esperando ele falar. Estou na fila aqui. Tem muita gente e pouca cadeira, né? Não, mas por enquanto tem pouca gente. É, não, a gente tem que preparar uma poltrona para o porteiro lá embaixo, viu? Porque daqui a pouco eu saio. Eu tô engordando. Estou engordando, tô fazendo um regime aqui. Tá bonito, é? É que você não vê ele pelado ainda. Mas no rádio pode, não pode na televisão, né? Pra não assustar os outros. Televisão. Dá um alô pra quem aí? Dá um alô. Quem ligou pra cá foi a Maria Alzinete, da Vila Aurora. A Cleusa Maria da Silva, de Guarulhos. A Irani de Lima, da Vila Jardim Aclimação. A Aline Santos, de Pirituba. E a Débora de Castro, da Vila Maria. É, quem? Débora de Castro, da Vila Maria. Da Vila Maria. O que é isso aqui, Corinthians? Aqui? Camisa do Corinthians? O que é isso? Achei o prêmio, né? O prêmio. Prêmio? Consolação deve ser, né? Prêmio de consolação, né? Aqui é o castigo. Castigo, sim. Bom, é o seguinte. Eu tô vendo aqui as impressões das pessoas que foram assistir o... Sossego, você não acha que o Mel Gibson deu, para mim, o maior golpe cinematográfico de todos os tempos? Sem dúvida, ele foi sujeito inteligente. Ele usou do expediente de um assunto polêmico, fez um filme e não precisou nem fazer marketing, já que você, nosso amigo que trabalha em marketing, sabe. É. Porque os próprios não judeus estão fazendo para ele. Ele nem deu entrevista coletiva, nem ele não fez nada, sabe? Não. Ele entrou num vácuo. Hollywood tinha, depois da morte do Celso Bidimiro, Hollywood esqueceu os temas sagrados. Esqueceu porque acontece o seguinte, eles exploraram durante muitos anos esse veio e ganharam muita grana. É. E todo o staff de Hollywood, isso podem consultar e ver que é verdade, são todos judeus. Judeus, exatamente. E eles estão esperneando porque eles não tiveram essa ideia. Essa ideia, exatamente. E o outro está ganhando a grana, eles não se conformam com isso. Então eles estão pulando para o lado de dizer que é um filme contra judeu. É antissemita e não é. Eu só faria uma pergunta a eles, o seguinte. Se, na história da Bíblia, o quem na época era... O chefe de tudo, o romano que estava no poder, que era o Pôncio Pilatos. Era o Pôncio Pilatos. Ele não queria condenar Jesus Cristo, mas ele então ficou numa situação porque o povo estava ali, o povo era o povo judeu, eram romanos. E era uma colônia, né? Aí ele pegou e lavou as mãos simbolicamente e disse, bom, quem vocês escolhem? Cristo ou Barrabás? O povo escolheu Barrabás. Porque ele era artista, Barrabás era jogador, era que nem o Romário lá na época. Eu não tenho nada contra os judeus, mas se a história fala, se o povo era judeu, se escolheu, eles não matou? Ele não matou, mas ele condenou. Então acabou. Não tem essa conversa de que... Se fosse aqui no Brasil, seria assim também. Eu acho que quanto mais eles espernearem, mais vai fazer sucesso. Se o cara dissesse assim, vocês querem... quem é que eu solto? Chico Xavier ou Pelé? Os caras escolheram Pelé. Lógico, né? Não é verdade? É verdade. Não estou comparando Jesus com Chico Xavier, não. Eu estou fazendo uma comparação porque Jesus era um profeta, certo? Exatamente. E o pessoal, entre um profeta... A analogia que você está falando está certa. Um profeta e um as, porque ele era artista, o Barrabás. Ele era gladiador, lutava boxe, era o Mike Tyson na época. Ele estava preso porque ele estava deu uma roubada de leve. E os caras queriam que soltasse porque queria espetáculo, né? A turma quer espetáculo. Sentiu a falta dele. Eu não estou aqui condenando os judeus, não. Mas os romanos, agora quem deu as cacetadas foram os soldados romanos, né? Que eles ganhavam para isso, né? Bom, tá certo. Eles eram o poder, né? Agora, realmente, em eles levantarem essa lebre que está contra, falando mal de judeu, que é mentira e tal, eles ficam se revoltando. Isso só deu ao filme um poder de publicidade absurdo de graça. Porque todos os meios de comunicação do mundo estão controlados por eles. É. Eles ficam fazendo esse movimento mas eles vão enchendo a bola do outro. E outra coisa, a grande jogada dele é que... como o Hollywood deixou de produzir filme de Paixão de Cristo sobre Jesus, o filme que tem de Jesus Cristo é aqueles filmes horríveis. 1900 Guaraná com Rolha. É, exatamente. Aquela época lá, Guaraná com Rolha. Você não pegou. É antigo pra caramba. Então, toda Semana Santa, toda Quaresma, passa aqueles filmes antigos. E esse é o que vai passar. Daqui vai a 50 novo. Anos. Exatamente. Vai passar esse filme de novo. A desgosto do outro lado. E ele vai faturar agora, faturando. Ele já recuperou todo o dinheiro que ele investiu. Que foi na primeira semana. Muito que ele fez do bolso dele. Ele vai ter dinheiro para 10 gerações dele, né? Agora tem aqui o pessoal que foi. Tem uma resposta de um cara aqui. Paixão de Cristo, o pessoal perguntou aqui, os assistentes do Jornal da Tarde. Uma senhora jornalista disse: é um personagem que ninguém nunca vai conseguir esgotar. Ele tem sempre o que nos dizer e ensinar. Realmente, Jesus é inesgotável em todos os sentidos, né? Afinal de contas, Jesus Cristo realmente... é inesgotável o assunto sobre Jesus. Os próprios, outro cara falou aqui, né, um funcionário de estacionamento, os próprios judeus que entregam o Cristo no filme reconhecem o horror quando o templo desmorona. Diz aqui o Emílio Tasson, outro assistente: achei muito chocante, forte mesmo. Li sobre o assunto, mas não podia imaginar o impacto. Agora tem um gaiato aqui que falou o seguinte: já sabia que o mocinho morreria no final? Sempre tem um cômico no pedaço. Ele falou que já sabia que o mocinho morreria no final, mas a trama foi bem contada. A violência, eu já vejo todo dia, não estranho, não. Ver um filme desse, Barros Alencar, ver um filme desse, Barros, para quem vê televisão no Brasil e abre o jornal todo dia, como diz o outro, é pinto. O cara não é violento. Os efeitos, a capacidade que a tecnologia tem de proporcionar uma veracidade... naquelas ocorrências de violência. Você se sente no meio daquilo. Que no passado você não conseguia ver as chagas, toda a violência, assim, explicitada como era nesse filme. Então, coisa... Vamos quem que assistiu aqui, o Homem que Sabia Demais, do Hitchcock, né? Sim, Alfred Hitchcock. Aquele do campo de trigo é Intriga Internacional ou Homem que Sabia Demais? Intriga Internacional. Aquele que o cara vem um avião e dá um rasante para queimar o filme. Para metralhar ele, que está no ponto do ônibus esperando lá. Aquele é Intriga Internacional? É, Intriga Internacional. E os dois são com James Stewart, né? Exatamente. O Nescau. Nescau tem gosto de guerra, dá mais vontade de brincar. Nescau dá força e alegria, dá mais desejo de estudar. O novo Nescau é instantâneo e se prepara sem bater. Nescau é vitaminado para as crianças fortalecer. Nescau, Nescau, Nescau. Silvinha. O Raul, você alcançou o exame. Não, nessa época a Silvinha nem existia. Não, muito velho. Muito depois de um tempo que eu... Que cresceu, se fez mulher, me esqueceu. Já nem se lembra mais. Nossa casinha de brinquedo, nossas coisas em segredo, da nossa infância que ficou pra trás. Sua boneca eu consertava, eu que fazia suas tranças. Com você eu era tão feliz. Meu Deus, por que fomos crescer pra de repente lhe perder? Você foi tudo que eu sempre quis. Aos domingos te levava ao parquinho. O teu sorriso era tudo para mim. Recordo ainda as palavras de carinho. E com doçura você me dizia assim: